definitivamente, definitivamente, não dá pra ouvir outra rádio. Sintonize. YK 508, 650 kHz. Rádio Andradina Limitada. Limitada. 1000 watts de potência. Andradina, Estado de São Paulo, Brasil. Rádio Andradina, a emissora M mais ouvida em toda a região. Economia só se faz.